Deus enviou o seu filho por amor, pro meu viver nova vida encontrar. Uma linda história Deus se me escreveu, e um sentido novo pude então achar. Com seu poder trouxe vida e plena paz, causando em mim um motivo pra louvar. Este nome poderoso que transpõe toda a razão, não há outro que eu louve. A ti seja o meu cantar. E hoje é rei do meu viver. Tão humilde veio ao mundo inundar meu coração. Possa eu brilhar, pra que o mundo possa então cumprir.